Regional FM 88,9. Voltamos a apresentar as campeãs da semana. As campeãs da semana, um show de sucessos em seu rádio. Se ligue agora no sexto lugar das campeãs da semana. Olha o hit aí. Eu te mandei de boa e você leu com raiva. E mesmo eu estando certo, eu dou uma segurada. Cê tá doido, e o medo que eu tenho de sair pra rua sem aliança nenhuma. Mas a última palavra é sempre a minha, desculpa. Chame então. Eu perco toda a briga só pra não largar de mim. A minha boca pede fique, não ameaça o fim. Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bundão. Eu perco toda a briga só pra não largar de mim. A minha boca pede fique, não ameaça o fim. Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bundão. Oh, oh, oh, oh. Compete? Jamais. Agora é com vocês, é isso. Eu te mandei de boa e você leu com raiva. E mesmo dando certo, eu dou uma segurada. Cê tá doido, e o medo que eu tenho de sair pra rua sem aliança nenhuma. Mas a última palavra é sempre a minha, desculpa. A briga só pra não largar de mim. A minha boca pede fique, não ameaça o fim. Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bundão. Eu perco toda a briga só pra não largar de mim. A minha pede fique, não ameaça o fim. Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bundão. Eu perco toda a briga só pra não largar de mim. A boca pede fique, não ameaça o fim. Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bunda. Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bunda. Você está ouvindo as campeãs da semana. Trago agora o quinto lugar. Então você quer saber seu erro, né? Explica, como se você não soubesse, né? Deixa que eu te conto então, vai. Seu erro foi achar que você era importante demais na minha vida. Sem você eu beberia, choraria, penaria, arrastaria. O seu erro foi achar que seu beijo e sua cama me seguraria. Eu admiro a sua autoestima pra rever a minha pele. Não é só sua pele que serve. Você é o amor da minha vida, só se for da vida que serve. Cê achou que a gente fez amor, mas foi arrancação de roupa. Se o seu beijo não tem sentimento, o meu só tinha boca. Foi se iludindo que ia me iludir. Arrumou a cama pra eu cair. E cair por mim, bebeu por mim, chorou por mim, bebeu por mim. Cê achou que a gente fez amor, mas foi arrancação de roupa. Se no seu beijo não tem segredo, no meu só tinha boca. Foi se iludindo que ia me iludir. A boa cama pra ver eu cair. E caiu por mim, bebeu por mim, chorou por mim, pelou por mim, passou por mim. Pra rever a minha pele, não é só sua pele que serve. Você é o amor da minha vida, só se for da vida que segue. Você achou que a gente fez amor, mas foi arrancação de roupa. iludindo que ia me iludir. A boa cama pra ver eu cair. E caiu por mim, bebeu por mim, chorou por mim, bebeu por mim. Cê achou que a gente fez amor, mas foi enganação de roupa. Se no seu beijo não tem sentimento, no meu só tinha boca. Foi se iludindo que ia me iludir. A boa cama pra ver eu cair. E caiu por mim, bebeu por mim, chorou por mim, penou por mim, passou por mim. Esse foi seu erro. Tem uma frase que diz: o céu é o limite e a saúde com beleza completa. Nós criamos o céu para você. Isso mesmo. Nossa mais alta tecnologia criou o Céu 2, o colágeno tipo 2 da saúde com beleza que está revolucionando o mercado. Colágeno com magnésio, único, exclusivo nosso. O uso do Céu 2 auxilia na reposição de colágeno para quem sofre com dores nas articulações, reforça os músculos, ossos e pele, melhorando o desempenho das suas atividades. Céu 2, colágeno tipo 2 com magnésio. Magnésio da Saúde com Beleza. Peça ao nosso representante na sua cidade ou pelo WhatsApp 61 998 19 51 51. Se preferir, temos também nossa loja virtual saudecombeleza.com.br. Você está ligado nas campeãs da semana. E vem aí o quarto lugar de nossa parada semanal. Era pra ser só uma ficada, só uma roupa tirada. Era pra ser só uma noite, mais nada. Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso. Seu perfume impregnou em mim. Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama, eu senti. Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta. O seu beijo não sai da cabeça. Era pra ser só uma ficada boba. E agora eu quero que você fique a vida toda. Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta. O seu beijo não sai da cabeça. E agora como eu esqueço a sua boca? Se a saudade tá grudada na minha roupa. É o LP, o Guilherme. E pra você não esquecer, é o Guilherme e o LP. Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso. Seu perfume impregnou em mim. Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama, eu senti. Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta. O seu beijo não sai da cabeça. Era pra ser só uma ficada boba. E agora eu quero que você fique a vida toda. Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta. O seu beijo não sai da cabeça. E agora como eu esqueço a sua boca? Se a saudade tá grudada na minha roupa. Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta. O seu beijo não sai da cabeça. Era pra ser só uma ficada boba. E agora eu quero que você fique a vida toda. Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta. O seu beijo não sai da cabeça. E agora como eu esqueço a sua boca? Se a saudade tá grudada na minha roupa. E agora como eu esqueço a sua boca? Se a saudade tá grudada na minha roupa. Estamos apresentando as campeãs da semana, os maiores sucessos do momento. Voltamos a apresentar as campeãs da semana. Você está ouvindo as campeãs da semana. Terceiro lugar. A primeira vantagem de um solteiro é sair de casa e não ter hora pra voltar. A segunda é nunca ter freio. A terceira é dar amor sem ter que amar. Pra quem quiser usar e abusar. Mas tudo isso é questão de matemática. A maioria desse povo nem queria estar na fala. E uma hora a conta para de fechar. Cê tem lugar pra ir, mas não tem pra voltar. E sempre dá pra piorar. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Da boca pra fora ser solteiro é bem melhor, mas o peito pra dentro não é bem assim. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Da boca pra fora ser solteiro é bem melhor, mas do peito pra dentro não é bem assim. Na na na na na na na na na. Mas tudo isso é questão de matemática. A maioria desse povo nem queria estar na fala. E uma hora a conta para de fechar. Cê tem lugar pra ir, mas não tem pra voltar. E sempre dá pra piorar. Quem sabe canta junto, vai! Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Da boca pra fora ser solteiro é bem melhor, mas do peito pra dentro não é bem assim. Quem tá fora quer entrar, e quem tá dentro quer sair. Da boca pra fora ser solteiro é bem melhor, mas do peito pra dentro não é bem assim. Faz barulho aí. A vice-campeã da semana. Segunda música mais tocada em nossa programação. Segundo lugar. Simone Mendes. Amigos mais amada do Brasil. O banco do carona sempre fora da posição. Seu celular nem podia colocar a mão. Eu confiei na minha desconfiança. No meio da fumaça e bebida tinha cheiro de outras camas. Me ferrei, saber que amei um homem que era um moleque. O meu pra sempre não era meu, era de todo mundo. Amanhã vai ser brinquedo. Cê tá plantando seu progresso. Quem brinca hoje, amanhã vai ser brinquedo. Simone Mendes, joga essa mãozinha pro seu Fortaleza. Mas eu confiei na minha desconfiança. No meio da fumaça e bebida tinha cheiro de outras camas. Me fere saber que amei um homem que era um moleque. Yeah! O meu pra sempre não era meu. O meu pra sempre não era meu. O pra sempre vagabundo. O meu pra sempre não era meu. Era de todo mundo. Sempre não era meu, ou pra sempre vagabundo. Cê tá plantando seu tropeço. Quem briga hoje, amanhã vai ser brinquedo. Cê tá plantando seu tropeço. Quem briga hoje, amanhã vai ser brinquedo. Saúde com Beleza apresenta Dorê, o toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores. Dorê, desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos, reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial. Dorê, sensação de maciez. Desembaraça, condiciona os fios, melhora o penteado e ainda realiza uma reposição nutritiva, com efeito 100% brilhante. Dorê, vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender. Procure o nosso representante Saúde com Beleza na sua cidade. Peça este produto exclusivo de nossa empresa. Ou compre pelo site saudecombeleza.com.br. WhatsApp 61 998 19 51 51. Vem aí, a mais tocada da semana. Primeiríssimo lugar. Juan Pereira. Traia, véia. O que que depois das 10 da noite, se não atende chamada de vídeo, será que tem alguém aí escondido? Será? A nossa conexão tá falhando já faz tempo, que aqui não chega os eu te amo, daqueles que deixam o coração vibrando. E é por isso que eu tô me preocupando, nosso amor tá oscilando. Se o Wi-Fi tá lento, travando, tem mais gente usando. E nem é de internet que eu tô falando. Se o Wi-Fi tá lento, travando, tem mais gente usando. E nem é de internet que eu tô falando. Do seu amor eu tô me desligando. Mãozinha de um lado pro outro. A nossa conexão tá falhando já faz tempo, que aqui não chega o seu te amo, daqueles que deixam o coração vibrando. E é por isso que eu tô me preocupando, nosso amor tá oscilando. E se o Wi-Fi tá lento, travando, tem mais gente usando. E nem é de internet que eu tô falando. Se ligou? Wi-Fi tá lento, travando, tem mais gente usando. E nem é de internet que eu tô falando. Bora sim! Se o Wi-Fi, tá lento, travando, tem mais gente usando. E nem é de internet que eu tô falando. O seu amor eu tô me desligando. Seu amor, eu tô me desligando. E nem é de internet que eu tô falando. Lua Pereira! Traia veia! Semana que vem, mais uma super parada de sucesso. Obrigado a todos e até lá! Se sintoniza e ouve só sucesso. Confira a hora certa, 15 horas e 4 minutos. A direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Milhã convoca todos os seus sócios e sócias, aposentados, pensionistas e os que fazem a contribuição no recibo a comparecerem na sede social da entidade portando RG, CPF e a carteira do sindicato, a fim de fazerem a atualização de filiação sindical e pegarem o cartão Fidelidade, este que dá desconto na rede de comércios credenciados no município. O chamamento se faz necessário a fim de organizarmos os arquivos de filiação e atualizar o banco de dados. Estamos prontos para recebê-los de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas. O comparecimento é de fundamental importância. E descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Cidadão, cidadã da Terra do Leite, meu nome é Ítalo Moraes, psicólogo de Milhã, agora como candidato a vereador. Tenho vários serviços prestados na saúde e no esporte. Peço seu voto de confiança para uma política nova em um novo tempo. Ítalo Moraes, 11777, para prefeito Alan Macedo, 40. Mas ele é meu prefeito, 40 pra continuar. Alan Macedo, prefeito, 40 pra... Atenção, produtores de leite! A RR Ordenhas disponibiliza as melhores marcas em ordenhas e o melhor atendimento da região com assistência 24 horas. Nossa loja está aberta de segunda a sexta, das 7 às 16h30 e aos sábados, das 7 ao meio-dia. Mas caso a sua ordenha apresente algum problema, pode nos ligar a qualquer hora que temos a solução. A RR Ordenhas disponibiliza de peças para manutenção, além de produtos de higienização. RR Ordenhas, localizado à Rua Prefeito Azimiro, número 1090, vizinho ao Zé Maurício, em Milhã. Fone Zap 99706-1986 ou 99728-7813. RR Ordenhas, o melhor em assistência rural. Pote 55, Gessimar, prefeito, Tatiana Vice. Olá, meu povo de Milhã, sou Tatiana Machado, candidata a vice-prefeito pelo PSD, juntamente com Gessimar Pinheiro. Estou aqui para pedir o seu voto para o dia 6 de outubro, vote 55. Vamos juntos, reconstruindo Milhã com o povo. Pote 55. 55, já conquistou você. Já pensou em um espaço moderno para atender às necessidades da sua saúde física e mental? Em Milhã, você pode contar com a Clínica Espaço Saúde, disponibilizando atendimento em diversas especialidades. Clínico geral, exame de ultrassonografia, psiquiatria, psicólogo, fonoaudiólogo, ortopedista e traumatologista, pediatra, ginecologista, hidroginástica, pilates. Contamos também com depilação a laser, academia de musculação e cross-training. Clínica Espaço Saúde, a mais completa da região. Fica na Rua Benigno Bezerra, no centro de Milhã. Telefone 889-9904-8706. ZYD 878, canal 205, operando em 88,9. Regional FM, ligou, ficou. Regional. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, descendo a ladeira em cima do carrinho de supermercado e trombando com você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem a volta dele, Pablo Espasmo, e o seu Minuto Porco de Barro, com as dicas de economia popular que você precisa. Vamos falar também de moscas volantes. Você sabe o que é isso? Calma, que não é nada que traz doença, que tem a ver com sujeira. Calma, que a gente explica ainda hoje. E finalmente hoje tem também o sorteio da palavra-chave premiada de setembro, valendo um Pix de R$100. Além, é claro, do melhor da música, dos pedidos do povo e da sua participação pelo nosso bom e velho Bodega Zap. E o nosso número é este aqui: DDD 89 999927020. Obrigado. A locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Diacis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Ah, de pássaros estava repousando sobre alguns fios de energia quando um papagaio falastrão se aproximou deles. Querendo mostrar suas habilidades de voo, ele deu um rasante para cima dos demais passarinhos e depois deu 3 piruetas no ar. Depois, com toda a pinta de exibido, pousou perto deles e começou a gritar. Ah, vocês conseguem fazer todas essas acrobacias que eu fiz? Ah, com certeza não! Ah, vocês são tão pequenos que não conseguem nem se manter voando por mais de 10 segundos! Ah, olha só as patinhas de vocês! Ah, tão pequenas que não conseguem nem alcançar 2 fios de energia ao mesmo tempo! Ah! E para demonstrar sua destreza, o papagaio enxerido esticou uma das patas até o fio que estava debaixo dele. Só que a cegueira do papagaio em se mostrar o melhor era tanta que ele nem reparou que quando um passarinho faz isso, recebe um choque elétrico fulminante na hora. E assim aconteceu. O papagaio caiu mortinho da Silva no chão, enquanto os demais passarinhos que haviam sido incomodados por ele seguiram suas vidas normalmente. Moral da história, quem conhece seus limites não se mete em furada. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nossa, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, oba! Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila, em definitivo, saudando a nossa mais nova rádio parceira da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil, mas sempre com as melhores emissoras, e a gente agradece sempre a confiança, a parceria e a audiência nos quatro pontos deste Brasil de modelo. Mandar um abraço aqui ao pessoal da cidade de Bom Sucesso de Itararé, em São Paulo, que passa a nos acompanhar pela Rádio Terra Boa. Muitíssimo obrigado, pessoal aí de Bom Sucesso de Itararé, pela parceria, pela confiança, prometemos decepcionar só um pouquinho, sabe? E você de qualquer ponto do país, de Bom Sucesso de Itararé, de qualquer lugar deste nosso imenso Brasilzão de modelo, pode participar da bodega por este WhatsApp. Anota aí, meu! DDD 89 99992 7022. Mas enfim, começando a nossa parte musical, vamos trazer esta daqui do Jô Maçã, Quero Ver Chicago, grande música. E depois eu vou trazer Bonde do Forró, Sempre Tu, regravação do Renan e Raí, e Amado Edilson, Mulher do Short Apertado, fecha a primeira sequência. 3 carimbadas começando, e muito bem, a minha é só a nossa Bodega do Maguila, aumente o volume e vem curtir com a gente. Nós já sabe o português, quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul, americano do Sul. A minha vez vai chegar, e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Pra conhecer, tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul, americano do Sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar, e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. O que já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Azul, hoje eu sei, já sei, um anjo em minha vida sul. Sempre só, o que farei, farei, distante de você. Oh meu Deus, que seria, não ter você na minha vida. Mas que o céu, que as estrelas, assim vejo você. Quem me faz sofrer é tu, quem me faz morrer é tu, quem me dá a vida é tu, minha estrada é sempre tu, quem me faz feliz é tu, quem me dá amor é tu, quem me faz sonhar é tu, sol da minha vida é tu. És a minha fantasia, meu mundo é sempre tu. Quem me faz sofrer é tu, quem me faz morrer é tu, quem me dá a vida é tu, minha estrada é sempre tu. Quem me faz feliz é tu, quem me dá amor é tu, quem me faz sonhar é tu, sol da minha vida é tu, sempre tu, sempre tu, sempre tu, sol da minha vida é tu, sempre tu, sempre tu, sempre tu, sol da minha vida é tu. Quem me faz feliz é tu, quem me dá amor é tu, quem me faz sonhar é tu, sol da minha vida é tu. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Tão linda, formosa e bela, só não sei se ela me quer. Casada eu sei que ela é, morei perto dela um ano. Quando eu vi ela passando, ficava desesperado. Mulher do short apertado, vai acabar me matando. Um dia eu lhe perguntei, você ama seu marido? Ela respondeu, não sei, depois eu falo contigo. Para mim foi um castigo, foi o não de desengano. Dali eu saí chorando, muito triste, apaixonado. Mulher do short apertado, vai acabar me matando. Via ela conversando e beijando seu marido. Disse, ah, se fosse comigo, que ela tivesse falando, me cheirando e me abraçando com toda aquela paixão. Nunca mais meu coração vivia angustiado. Mulher do short apertado vai acabar me matando. Mulher, pelo teu amor, sou louco e apaixonado. Cantor desesperado nesse mundo de horror. Tu és meu jardim de flor, é meu céu, meu oceano. Deixa ele que eu te amo e vem viver do meu lado. Mulher do short apertado vai acabar me matando. Essa música é para ela, eu só não posso dizer como é o nome dela, mas saiba que é pra você. Todo dia da janela você fica me olhando, jogando beijo, acenando, como quem diz um recado. Mulher do short apertado vai acabar me matando. Mulher, para ter você, enfrento qualquer perigo, brigo até com teu marido, só não quero te perder. Também não posso mais ver todo dia ele te amando, te cheirando e te abraçando, bem pertinho do meu lado. Mulher do short apertado vai acabar me matando. Mulher, para ter você, enfrento qualquer perigo, brigo até com teu marido, só não quero te perder. Também não posso mais ver todo dia ele te amando, te cheirando e te abraçando, bem pertinho do meu lado. Mulher do short apertado vai acabar me matando. Mulher do short apertado vai acabar me matando. Mulher do short apertado vai acabar me matando. Mulher do short apertado vai acabar me matando. Amada Dilson e a mulher do short apertado. Antes eu toquei Bonde do Forró, Sempre Tu, e João Maçã, Quero Ver Chicago, abriu os trabalhos na nossa Bodega Véia de Guerra. Você de qualquer ponto do país pode também deixar sua contribuição musical, participar aqui da nossa bodega, pedir sua música, mandar seu alô, seu abraço, esculhambar o locutor, faz o que você quiser, o espaço é seu e o nosso zap é este. DDD 89 99992 7022. Maravilha, porque agora a Bodega do Maguila abre espaço para a prestação de serviços. Sim, aqui nós trazemos as notícias econômicas que você quer saber de fato. Aqui não é a CNBC, não é a CNN Economia, não é o Jornal Valor Econômico, mas nós temos a informação que realmente vai mudar a sua vida. Sim, a informação realmente popular, aquilo que o povo quer saber, que vai afetar a nossa vida. E quem traz as notícias desta área econômica é ele, Pablo Espasmo, e o Minuto Porco de Barro na sua Bodega do Maguila. Aumente o volume. Minuto Porco de Barro com Pablo Espasmo. Olá, ouvintes da Bodega do Maguila, telespectadores da TV Aracati, BSTV, TV Cidade Rio e TV Comunitária de Serra Talhada. Bomba no mercado mundial, uma famosa fábrica de vasilhas dos Estados Unidos pediu falência por ter vendido apenas produtos muito duráveis. Como os produtos que ela vendia, as vasilhas que ela vendia durou uma eternidade, não tinha razão para ninguém comprar produto novo e ela acabou decretando falência. É assim mesmo nesse nosso mundo, quem é honesto sempre se lasca no final. E aqui no Brasil, a maior fábrica de repelentes de insetos também fechou as portas, mas por conta da fumaça dos incêndios que assola o nosso país. Se por um lado a gente não precisa mais acender sentinela para espantar os mosquitos, do outro a tortura para quem sofre de rinite é realmente agoniante. Ai, ai. E começaram também os testes da primeira moeda digital do Brasil, o DREX, que vai substituir o real de papel num futuro muito próximo. O valor vai ser o mesmo do real normal, um real vai equivaler a um DREX, o que não adianta nada, porque no fim do mês, depois que a gente paga todas as contas, boletos e cesta básica e pensão alimentícia, acaba ficando DUREX. Deveria ser esse mesmo nome, em vez de DREX, DUREX. E com a explosão das casas de aposta e dos jogos do Tigrinho, vem aí também a primeira bet pra bebês, a Bet Berço. Nela, os pequeninos poderão apostar a que horas o amiguinho vai fazer cocô na fralda, quantas mamadeiras cada um vai tomar por dia e apostar também quantas horas de sono cada bebê vai ter. O dinheiro, claro, vem do cartão de crédito dos pais que queiram investir nessa maluquice. Vem pra bolsa! Aqui na minha bolsa eu tenho o ingresso do jogo do Piraporinha da 4ª Divisão de Várzea de 1997, uma caixinha de palito de dente pra tirar a sujeira da unha e uma notinha de 10 reais de plástico daquelas que vinha de brinde no salgadinho, até porque o meu dinheiro de verdade está investido onde eu mais confio, que é debaixo do colchão da minha casa. Eu sou Pablo, mostra biques, vai porquinho, vai porquinho! Minuto Porco de Barro, com Pablo Espasmo. Três dicas para viver melhor: comer feijão, tomar uma taça de vinho por dia e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila! Tá aí, você ouviu o Pablo Espasmo e o Minuto Porco de Barro, e agora é hora da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, é hora de intervalo. Na volta eu vou mandar abraços, tocar mais música, tem muito mais coisa até o fim do programa, e hoje tem também o sorteio da palavra-chave premiada valendo um Pix de R$100, hein? Você que participou já tá concorrendo. Dois minutinhos e já que eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Mais alegria no ar! Uma rádio feita pra você! Boa tarde, agora 15 horas e 27 minutos. Regional FM 88,9. Sou Carlos Andico, candidato a vereador, por isso peço o seu voto. Meu nome é 40888. Se for eleito, trabalhei muito na saúde, fortemente, e no esporte. Voto para prefeito Alan Macedo, 40. Vamos todos juntos para fazer muito mais. Ele é meu prefeito. 40 pra continuar, Alan Macedo prefeito, 40 pra... Atenção, produtores de leite! A RR Ordenhas disponibiliza as melhores marcas em ordenhas e o melhor atendimento da região com assistência 24 horas. Nossa loja está aberta de segunda a sexta, das 7 às 16h30 e aos sábados, das 7 ao meio-dia. Mas caso a sua ordenha apresente algum problema, pode nos ligar a qualquer hora que temos a solução. A RR Ordenhas disponibiliza de peças para manutenção, além de produtos de higienização. RR Ordenhas, localizado à rua Prefeito Azimiro, número 1090, vizinho ao Zé Maurício, em Milhã. Fone Zap 99706-1986 ou 99728-7813. RR Ordenhas, o melhor em assistência rural. Sou Cleidiane Souza, candidata a vereadora pelo PSB, sou agricultora. Vou trabalhar por uma agricultura melhor, com incentivo para todos e representar todas as mulheres na Câmara Municipal. Para prefeito, Alan Macedo, número 40. E para vereadora, volte 40000. Ele é meu prefeito, 40 pra continuar. Quando produzimos alimentos, adicionamos mais do que nutrientes essenciais para a saúde, desenvolvimento, bom desempenho e bem-estar das suas criações e animais. Incluímos a nossa responsabilidade, compromisso e a competência de cada profissional. Com uma das maiores estruturas de produção do estado do Ceará, a nossa linha de produtos conta com os mais variados tipos de rações para diversas espécies animais, dispondo do que há de melhor para aves, bovinos, equinos, ovinos e suínos. Somos a junção perfeita de alta tecnologia, qualidade, logística e preços competitivos. Você do campo ou da cidade? Entre em contato conosco e sinta a diferença que as rações Nutritec faz. Venha, junte-se com a gente e faça parte da empresa que mais cresce no Ceará. Ah, lembrou de ração que tem qualidade? Lembrou de rações Nutritec. Contate-nos através do Instagram, @NutritecBV, ou faça-nos uma visita na sede da fábrica em Boa Viagem, Ceará. Olá, amigos de Milhã. Aqui quem fala é Alain Macedo. Dia 6 de outubro, vote nos vereadores da nossa coligação. E para Milhã seguir avançando, vote 40. O povo escolheu, vereador Alain Macedo. Milhã inteira e região fechar com ele. Com ele à frente, a cidade prospera. E vai continuar a vitória certa. Faz 40 aí, faz 40 aí. Alô, prefeito, pra fazer Milhã seguir. 40! Chegou a novidade que eu preciso te contar. A brisa chegou pro seu celular. Tu sabe onde ela chega, a brisa bota pra voar. Você vai ficar on em todo lugar. On no estádio, on na estrada e no meio da multidão. Você vai ficar on até no show do Safadão. Ai, alô, pode espalhar que a brisa chegou pro seu celular. Alô, deixa o mundo saber que a brisa chegou pra você voar no 5G. Alô, e pode espalhar que a brisa chegou pro seu celular. Alô, deixa o mundo saber que a brisa chegou pra você voar no 5G. E eu digo, vai 5G, vai 5G. Todo mundo on, eu a brisa e você. Vai 5G, vai 5G. Todo mundo on, eu a brisa e você. Regional FM, o programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica, ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Participe, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap é o DDD 89 999927022. De novo, DDD 89 999927022. Vai, Lozaço. E agora é hora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço às mais de 250 rádios que transmitem a nossa bodega em todos os pontos do país. Muitíssimo obrigado, pessoal, sempre pela confiança, pela parceria. Abraço a galera da Shockwave Radio, da Rádio Metró, pessoal também de Mâncio Lima, do estado do Acre, da Rádio Acre Tropical, Rio Branco também, da Rádio Rio Branco Web, pessoal também de São Bento do Norte, Rio Grande do Norte, da Alto do Oriente FM 87,7, galera também de Serrinha dos Pintos. Alô, pessoal da VSFM, Marta, toda a equipe, aquele abraço. Galera também de Severiano Melo, Rio Grande do Norte, da Rádio Bom Lugar FM, São Miguel, também Coronel João Pessoa, Cruzeta. Alô, galera de Cruzeta, cadê a participação de vocês? Cuida, cuida. Angical do Piauí, também Barra da Alcântara, Isaías Coelho, Fronteiras, Vila Nova do Piauí. Muitíssimo obrigado também pela audiência massiva. Teresina também, FM Verona, Verona FM 87,9. Alô, Carlos, aquele abraço. Carlos Eugênio, grande apresentador do programa Marcas do Tempo, todo domingo na FM Verona. Pessoal também de Brejo, no estado do Maranhão, da Atitude FM 90,1. Pessoal também de Sinop, Mato Grosso, Santa Carmen, Mato Grosso, Nova Santa Helena, Araripe, Ceará, Campos Sales, também Milhã, Taperuaba. Alô, galera da Taperuaba FM, aquele abraço. Santana do Acaraú, Pentecoste também, em breve estaremos voltando a Pentecoste pela nossa FM. Demos uma paradinha por conta do horário eleitoral, maledeto horário eleitoral, mas faz parte do processo. Coelho Neto, Maranhão, galera da Cidade Livre FM 87,9. Pessoal também de São Luís da Praia FM. Descendo um pouquinho mais pro sul, alô, galera da Mineirinha FM de Tabuleiro, Minas Gerais. Pessoal também da Cidade FM de Conselheiro Lafayette. Alô, Vera, nunca mais mandou mensagem, aquele abraço. Pessoal também de Campos Belos, Goiás, Goiânia, Goiás, claro, também Dourados, Mato Grosso do Sul, Laguna Carapã, São Paulo, todo o estado de São Paulo, Andradina, Penápolis, galera da Princesa FM 107,9, aquele abraço. E a galera também dos Estados Unidos, lá de Boston, Massachusetts, olha aí, da Rádio Horizonte Sertanejo, e também de Bruxelas, na Bélgica, da Rádio Onda Internacional em Sistema DAB. Vamos deixar de conversa e botar os áudios do povo no ar. Sim, o povo participando pelo 89999927022. Nossa amiga Cícera mandando mensagem direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Camaragibe FM 87,9. Maguila, eu quero a música de Baltazar, Verdade Pura, Nua e Crua. Ah, essa carimbada. Ofereço para todos os ouvintes da 87.9 Camaragibe FM. Uhum. Ofereço também para você, Maguila. Obrigado. Um ótimo final de semana para você. Deus abençoe Amém. O seu programa. Amém. Sou eu, a senhora da Rua Belém Brasília, de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Valeu, minha querida. Seu pedido é uma ordem. Nós vamos tocar abrindo essa sequência também e, claro, atendendo também o pedido dele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É o nosso amigo Adilson, fiel ouvinte do nosso programa lá de São Paulo e um fanzaço da Márcia Ferreira. E ele pediu uma música dela aqui, Volta Pro Teu Lugar. Peraí, eu tô voltando já, deixa eu só terminar aqui. Então vem essas duas, Márcia Ferreira e Baltazar, e mais uma sequência de ouro, porque aqui o povo não pede, ele manda. E o nosso zap pra você participar é o 89999927022. Já que eu volto. Sem parar, é uma dor no coração que eu não posso controlar. Se você não abraçar, eu nem posso respirar. Você é minha paixão, meu céu, meu mar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Eu me lembro de você, dia e noite sem parar. É uma dor no coração que eu não posso controlar. Se você não abraçar, eu nem posso respirar. Você é minha paixão, meu céu, meu mar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Eu me lembro de você, dia e noite sem parar. É uma dor no coração que eu não posso controlar. Se você não abraçar, eu nem posso respirar. Você é minha paixão, meu céu, meu mar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Eu me lembro de você, dia e noite sem parar. É uma dor no coração que eu não posso controlar. Se você não abraçar, eu nem posso respirar. Você é minha paixão, meu céu, meu mar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Vem, vem, vem, vem, saudade quer me matar. Vem, vem, vem, vem, volta pro teu lugar. Bodega do Maguila, um em cada 10 médicos recomenda. Você chorou, pedindo pelo amor de Deus que eu lhe perdoasse. Você chorou, jurando nunca mais falar coisas que eu não gostasse. Eu dessa vez lhe perdoei porque respeito e amo a lei de Deus. Porém você vai controlar seu gênio forte e entender o meu. diz que eu não presto e que eu me machuco até quando lhe beijo. Pois eu lhe ponho imediatamente no olho da rua. Isso é a verdade pura, nua e crua. E não adianta mais voltar chorando. Você chorou, pedindo pelo amor de Deus que eu lhe perdoasse. Você chorou, jurando nunca mais falar coisas que eu não gostasse. Eu dessa vez me perdoei porque respeito e amo a lei de Deus. Porém você vai controlar seu gênio forte e entender o meu. Mas pense agora, pode avisar das coisas que eu detesto. Não vá mais dizer aos outros que eu não presto e que eu me machuco até quando lhe beijo. Pois eu lhe ponho imediatamente no olho da rua. Isso é verdade pura, nua e crua. E não adianta mais voltar chorando. Vai a lá. Em rede social pra ninguém ver. Ponha seu produto aqui na bodega do Maguila, para todo mundo ouvir. Na bodega do Maguila. Agora, falando sério, anuncie com a gente. Acesse bodegadomaguila.com.br/anuncie aqui e faça um bom negócio. É isso aí, da patrona. Vamos colaborar, pecete. É isso aí, anuncie aqui no nosso programa, porque nós precisamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. Entre em contato pelos números que eu falei aí, pelo nosso e-mail também. Deixa eu mandar agora mais essa sequência. Essa sequência aqui é a sequência da vergonha. Sim, senhor, porque música com nome de mulher, geralmente os caras usam, as pessoas usam pra zoar as pessoas que têm esse nome, né? Por aí tira Jennifer, por aí tira também outros casos que eu não me lembro, Natasha, Ana Júlia, né? Que é o mais clássico dos exemplos, mas eu separei duas aqui. Labaredas e Barros de Alencar. Conhece Labaredas, Jacis? Conhece, muito bem. Nós vamos tocar Labaredas, Kelly, e depois Barros de Alencar, Ana Cristina. Mais duas carimbadas em mais uma sequência de ouro. Você conhece alguma Kelly? Você conhece alguma Ana Cristina? Pede pra ela ligar o rádio agora, viu? E bota ela pra ouvir a música dela, já que eu volto. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly. Oh, Kelly, com seu jeitinho lindo todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz o amor. Oh, Kelly, oh, Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. Oh, Kelly, oh, te proteja e te conserve sempre assim. Oh, Kelly, oh, Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. Oh, Kelly, oh, Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre assim. Música. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu. Oh, Kelly. Oh, Kelly. Com seu jeitinho lindo todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz o amor. Oh, Kelly. Oh, Kelly. Você é pra mim um pedaço de mim. Oh, Kelly. Oh, oh, oh, Kelly. Deus te proteja e te conserve sempre assim. Oh, Kelly. Oh, oh, Kelly. Você é pra mim um pedaço de mim. Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Teus olhos são rasgadinhos, boneca japonesa, parece que são dois peixinhos enfeitando a natureza. Teus pezinhos são bem feitos como os pés da Cinderela. Penso até que são perfeitos, mais perfeitos do que os dela. Quando dormes, que beleza, tu sorris como uma fada. Tu sorris, pois tens certeza de que és muito, muito amada. É difícil encontrar rima pra descrever esse amor. Ana Cristina, és a obra-prima do Supremo Criador. Ana Cristina, és a obra-prima do Supremo Criador. Teus olhos são rasgadinhos de boneca japonesa. Parece que são dois peixinhos enfeitando a natureza. Teus pezinhos são bem feitos como os pés da Cinderela. Penso até que são perfeitos, mais perfeitos do que os dela. Quando dormes, que beleza, tu sorris como uma fada. Tu sorris, pois tens certeza de que és muito, muito amada. É difícil encontrar rima pra descrever esse amor. Ana Cristina, és a obra-prima do Supremo Criador. Ana Cristina, és a obra-prima do Supremo Criador. Ana Cristina, és a obra-prima do Supremo Criador. Ana Cristina, és a obra-prima. Linda, linda, linda, Barros de Alencar, Ana Cristina. Antes eu toquei Labaredas Kelly. Muito bem, meus amigos, agora é hora da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. É o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso. E em dois minutinhos eu tô de volta falando de moscas volantes. Você sabe o que é mosca volante? Não é aquela mosca que voa e pousa no seu prato no restaurante, não. É uma condição que a gente tem na nossa vista que às vezes assusta, mas na maioria dos casos não é nada tão passível de preocupação assim. É legal de ver, eu vou explicar mais sobre isso já já. Tem muito mais música e também o sorteio da palavra-chave premiada, então nem sai de sintonia. É só dois minutinhos e já que eu tô de volta. Sai daí não, meu amiguinho, volto já. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Operating frequency 88,9 MHz. Fazendo companhia nesta tarde especial, faltando 10 minutinhos para as 16 horas. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio 88.9. Vai! E aí, dona de casa, pronta pra economizar? Então o endereço certo é o Supermercado Lopes, o melhor e mais completo de Milhã. Além do melhor preço, lá você encontra tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utensílios domésticos, frios e congelados, bebidas e mais. 8% de desconto nas compras à vista e nos cartões de crédito, débito e Pix. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre o melhor. Supermercado Lopes, o mais completo da cidade. Localizado na Rua Maria Eufrásia, no centro de Milhã. Telefone 889-8129-2766. Supermercado Lopes, há 49 anos nos lares milhaenses. Organização Ranieri Lopes e Família. Você pediu e a Móvel Eletro atendeu. Esquenta da Black Friday Móvel Eletro. Milhares de produtos com super descontos. É na loja, no site, no app. Produtos com descontos inéditos. Aproveite para comprar com as melhores ofertas de todo o Brasil. Esquenta da Black Friday Móvel Eletro. A maior promoção do ano chega mais cedo na Móvel Eletro. Olá, amigos e amiga de Milhã. Sou o Paulinho Braz, o homem que diz e faz. Estou candidato a vereador pelo partido PSD com o número 55111. Estou com Jessimar e Tatiana. Irei representar o homem do campo no dia 6 de outubro. Vote 55111. Paulinho Braz, o homem que diz e faz. Venha para Vex Telecom. Temos a internet mais rápida e estável da região. Só a Vex Telecom te oferece a melhor cobertura 4G com o chip Vex Móvel. O melhor atendimento, suporte premium, Wi-Fi Plus de última geração, planos a partir de R$ 69,90 e ainda mais, instalação grátis. Isso mesmo. Assine já pelo telefone ou WhatsApp 0800-280-1865 ou vá em uma de nossas lojas 0800-280-1865. Vem ser Vex Telecom. Ei, menino, se lembre, de segunda a sexta-feira, o programa Ação no Ar, o Jornal da Regional, com Crispim do Vale e Jeane Lima. A região se liga aqui na FM 88.9. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação, sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Regional FM, a rádio que toca na região. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, também mais 4 países. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Participe pelo 89999927022. Deixa eu mandar mais abraços aqui pro pessoal que acompanha a gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Olha, rapaz, quem tá seguindo a gente no nosso Instagram, arroba bodega do Maguila, batemos nossa meta! 503 seguidores, muitíssimo obrigado a todos vocês que seguiram a gente no nosso Insta, e a gente quer chegar a 600 até o fim do ano. Aumentamos a meta. Vamos lá, contamos com você, arroba bodega do Maguila no Instagram, tá certo? Mandar um abraço aqui ao Nery das Antenas, grande cara lá da Nery FM, tá aí nas parabólicas, né, nas parabólicas digitais. Pessoal também da Rádio Super Jovem de Mãe do Rio, no estado do Pará, meu irmãozinho Antônio Oliveira. Pessoal da Fronteiras FM 87,9, aquele abraço lá de Fronteiras Piauí. Bruno Alves, Raiveira, grande locutor lá da Caçula FM de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Murilo Augusto, a galera também da Litoral TV. Alô, Marcelo, aquele abraço. Alô também, Enante. Se der tudo certo, semana que vem já tem a volta do Quem Quer Ser um Endividado aqui na nossa bodega do Maguila, e você pode participar também, viu? Bárbara Alencar, Delupes, pessoal também da Rádio Soforró FM de Teresina, Piauí. Inácio 1507, Samuel Lima, Samuca, vlog do Samuca, Vilmar Soares, Maraial FM, galera. galera lá de Maraial, no estado de Pernambuco, Josimar de Freitas, pessoal lá da Vale do Sol FM, de Monte Sião, em Minas Gerais, galera também do estado do Rio de Janeiro. Alô, Ricardo Franklin, galera da Novas Ondas FM 99,5 e também pessoal da Maré FM e da Rádio Yes FM da capital carioca. Muito bem, porque se eu for falar do outro gentílico do Rio de Janeiro, não vai prestar, porque é o nome de um time muito do soberbo, é verdade, né? Eu sou suspeito pra falar porque eu sou flamenguista, mas deixa quieto, deixa baixo, não faz isso. Mas enfim, siga a gente no Instagram, arroba Bodega do Maguila, e tem áudio, mais áudios que estão chegando pelo 89999927022. É o nosso amigo Irã. Ah, rapaz, meu quase xará, lá de Nova Itarana, na Bahia. Fala! Bom dia, Maguila! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Ivan, eu sou daqui da cidade de Nova Itarana, Bahia. Curto seu programa todo domingo pela 104 FM daqui de Nova Itarana. Rádio Cidade. O locutor daqui é Jai. É o Jai? O locutor é Jai. E aí eu curto essa rádio aqui o tempo todo só pra ouvir o seu programa. Ah, muito obrigado. O programa é muito bom, gostei muito. Valeu, Maguila. Valeu, meu querido. Meu nome é Ivan, viu? Não esqueça, eu sou daqui da cidade de Nova Itarana, Bahia. Beleza. E um abraço aí a todo o pessoal que nos acompanha pela Cidade FM 104,5. É o Jai, todo o pessoal aí de Nova Itarana e de todas as demais cidades do estado da Bahia acompanhando a gente. Pois bem, pessoal, eu imagino que num belo dia você tenha olhado assim pro céu e de repente viu um monte de objetos estranhos não identificados. E aí só de ver isso você já ativa o modo Kiko. Os marcianos! Mamãe, os marcianos já chegaram! E aí você vira o olho pra outro canto, querendo fugir daquelas visões estranhas, e esses negócios vão junto do seu olho. Pra onde você olha, esses pontinhos, esses tracinhos, essas correntes estão indo junto com seu olho. Mas afinal de contas, o que é isso? O que é isso? Calma que não é nada normal, você não está vendo alucinação, não está delirando nem nada. Isso é um fenômeno chamado moscas volantes, mas não quer dizer que tenha moscas aí dentro do seu olho. Mosca volante é só um nome. Ali, o que você está vendo são pequenas partículas de proteína que estão flutuando dentro do globo ocular da pessoa. Para quem não sabe, o nosso globo ocular, a estrutura do nosso olho, ela é cheia de líquido. E esse líquido tem algumas impurezas naturais, algumas proteínas, alguns pedacinhos de pele que vão se descolando, que são esses pontinhos que parecem correntes, moscas e afins. Na maioria dos casos, isso não é razão para se preocupar. É um processo natural. Eu, por exemplo, vejo moscas volantes desde que eu era um menino. A maioria do pessoal também vê a mesma coisa, experienciou a mesma coisa, mas com o avançar da idade, a quantidade dessas moscas volantes na vista, ela aumenta e pode indicar um deslocamento de retina ou outra condição um pouco mais grave. A melhor prevenção, no caso do aumento da visão dessas moscas volantes, dessas impurezas na nossa vista, é ir regularmente ao oftalmologista, que ele vai saber melhor o que fazer, tá certo? Ao invés de botar colírio, esses negócios que prometem matar, porque tem muita maluquice que a gente vê na internet, né? É sempre bom a gente tomar cuidado aí com os falsos remédios milagrosos, é bem verdade. Mas enfim, vamos agora de música, porque música é o que o povo gosta de ouvir, e eu separei uma sequência aqui, direto lá dos confins da vitrolinha, lá do fundo do baú. José Roberto, canta pra gente Sair Dessa Bicho, e depois Jorge Benjor. Olha aí, ele canta pra gente O Homem Que Matou O Homem Que Matou O Homem Mal. Lembra daquela música do Roberto Carlos? Essa é a história de um menino mal. Aí o Jorge Benjor pegou e fez a resposta: O Homem Que Matou O Homem Que Matou O Homem Mal. Nós vamos tocar essas duas na sequência, direto da vitrolinha do Maguila, e daqui a pouco tem o sorteio da palavra-chave premiada, hein? Valendo um Pix de R$100. Você que participou aí já está concorrendo, e daqui a pouco eu volto. Sai daí não. Ei, bicho, tudo agora é diferente. Clareei a minha mente, encontrei alguém que tem amor. Quantas coisas ela me ensinou. Ei, bicho, sei que agora para a vida eu vou. Eu agora estou na minha, eu agora sei quem sou. Ei, bicho, nessa vida tudo passa, some tudo na fumaça. Que adianta se não tem valor? Essa vida que você está levando, sei agora que não vale não. casa, bicho, sai do lixo. Procure construir um mundo só de amor. Então você verá que tudo tem valor. Sai dessa, bicho, sai do lixo. Procure construir um mundo só de amor. Então você verá que tudo tem valor. Ei, bicho. Sei que agora para a vida eu vou. Eu agora estou na minha. Eu agora sei quem sou. Ei, bicho. Nessa vida tudo passa. Some tudo na fumaça. Que adianta se não tem valor? Essa vida que você está levando, sei agora que não vale não. Sai dessa, bicho, sai do lixo. Procure construir um mundo só de amor. Então você verá que tudo tem valor. Sai dessa, bicho, sai do lixo. Procure construir um mundo só de amor. Então você verá que tudo tem valor. Sai dessa, bicho, sai do lixo. Procure construir um mundo só de amor. Então você verá que Bodega do Maguila. Lá vem um homem que matou um homem que matou um homem mau. Lá vem um homem que matou um homem que matou um homem mau. Lá vem um homem que matou um homem que matou um homem mau. Pois o homem que matou um homem mau era mau também. Um perigoso pistoleiro, não tinha pena de ninguém. Procurado por assaltos em bancos, roubo de cavalo e outras coisas mais. Chefe de quadrilha, não queria concorrência dos demais. Pistoleiro de aluguel, cobrava $500 pra mandar alguém pro Beleléu. E com ele não havia xerife que parasse em pé. O xerife morria, ou tinha que dar no pé. Mas um dia, para a sorte de todos, um homem bom, corajoso, ligeiro no gatilho apareceu. Foi aí que o homem mal tremeu. Pois seu lado fraco era a filha do ferreiro, a preferida do homem bom. Marcaram duelo às 2 horas de uma terça-feira. E nesse dia todo o comércio fechou. Só a funerária meia porta abaixou. E 2 tiros se ouviram. E no chão o homem mau ficou.